Rádio Clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Atenção! As gravações em fita das transmissões da Rádio Libertadora devem ser ligadas aos sistemas de alto-falantes dos bairros e subúrbios e irradiadas para o povo, mesmo que para isso tenhamos de entregar a mão armada. Ao povo brasileiro, participar da boa revolucionária, para o povo de Teatro com todas as ações que é. A vida de a filha de Teorista e a Patrão, para o Fator de Ações, para o revolucionário que fica a sua acaba, para o pessoal do Fator de Patrão, e o povo de Teatro com todas as ações que é. Derrubar a ditadura militar. Anular todos os contatos de 1974. Tornar o governo revolucionário de Deus. Disputar o país do Estado Bolivar. Explorar o artigo de um campeonato político e o valor do palavra. Continuar o braço do lado. Atacar o palavra. Transformar o governo revolucionário na corrente da parte do país. Exigir a luz do campo de justiça. Tudo pela unidade do povo brasileiro, abaixo da ditadura militar, fora do país com os norte-americanos.